coragem eu sou. Destino destruidor, derrubar o velho jogador. Facas, pedras, envenenador. Pés no chão, avassalador. Não pode fugir. Desejo libertário, mantendo na condição de escravidão. Olha o que no rosto, pronto pra batalha. Pena de guerreiro, flecha na palha. Sou a caça, marginal eu sou. Destino colecionador, troféu do porco traidor. Carabinas, lâminas, dissecar o que sobrou. Peste coelho, chaveiro protetor. Corre, corre, veja onde estou. Sangue no rosto, diversão do predador. Humano é traiçoeiro, no vacilo ele mata. Te usa no adianto pra causa na quebrada. A cena é de guerreiro, mas é covarde e trapaceiro. Te vende como puta o ano inteiro. Eu sou o guerreiro de aço, não sou fraco. Sei o que faço, jogo o jogo sem embaraço. Sei o que faço, chamo o jogo sem embaraço. Revela o pensamento. O Judas reaparece, borrifando seu veneno. Quando as tiras do peito, reconheço a derrota. Mas na virada, desgraçado, vou bater na sua porta. E na quebrada, na moral, vou te pegar, vacilão. Que já sou farto de apanhar e não vou morrer na sua mão. Eu sou o guerreiro de aço. Não sou fraco, sei o que faço. Jogo o jogo sem embaraço. Sou guerreiro de aço, não sou fraco, sei o que faço. Jogo o jogo sem embaraço. Jogo o jogo sem embaraço. Jogo o jogo sem embaraço. Jogo o jogo, jogo o jogo. Jogo o jogo, jogo o jogo. Jogo o jogo, jogo o jogo. Jogo o jogo, jogo o jogo.